íntima para a ação, sempre pouco para dizer, muito para escutar, tudo para sentir, sempre à espera de uma resposta, de um sinal, da intimidade de uma esperança. I put back on my overshoes and got in my Renault. The trip you set, so I'm unsure how far it is to go. But then it hits me slap. I've left it off my mind. Water Melody. Mm-hmm. This is a tasty burger. na íntima fração, no meio da noite, na mais íntima fração, para dar a entender muito subtilmente que sofro, para esconder sem mentir, vou utilizar uma preterição astuta. Vou dividir a economia dos meus signos. Os signos verbais encarregar-se-ão de calar, ocultar, enganar. Não terei em conta, verbalmente, os excessos do meu sentimento. Nada tendo dito sobre os sofrimentos resultantes desta angústia, poderei sempre, quando ela tiver passado, tranquilizar-me, pois ninguém saberá o que se passou. Poder da linguagem. Tudo posso fazer com a minha linguagem. Sobretudo, e até, nada dizer. Tudo posso fazer com a minha linguagem, mas não com o meu corpo. O que a minha linguagem esconde, dilo o meu corpo. Posso, à minha vontade, modelar a mensagem, mas não a minha voz. Na minha voz, diga o que disser, reconhecerá o outro que tenho qualquer coisa. Sou mentiroso, por preterição, não comediante. O meu corpo é uma criança teimosa. A minha linguagem é um adulto muito civilizado. There was plenty of room for experiment. In 1924, Beatrice Harrison played her cello in a Surrey wood, accompanied by a nightingale. I'm not the one who's always right. What a melody. What a melody. Mm-hmm. This is a tasty burger. And the horses, well, you're home. please be kind and Uma fração da noite, todos os impossíveis são possíveis. O milagre é apenas a ignorância dos termos segundo os quais se processa o sucedido. What a melody! To know you by Tasty burger. Mm-hmm.